de 8 veinho, quanto está no lugar? Eu estou 18,6, altímetro 26 do H. Índia, apoio 18,6, obrigado, no mesmo, não. Vou no 8,56, aguarde para puxar. Temos dois tráfegos da companhia, vou passar a cauda. O primeiro já presta esse ao táxi, o segundo vai seguir o tráfego. Quem sai sentindo para puxar no portão 2? Uma equipe da guarda. Salvador, subida da Elfa. Boa noite, eu chamo a 6259, contato radar, suba para o nível 360, autorizado o Leida. Ok, direto ali, eu chamo a 6259, subida para o 360. Só 3897, chame Recife 1251 e alternado no 3325. 3351-3360. Certo. Ok, 360 aguarda então, 360. Segundo livre puxar, assinado portão 2, militar. Após a passagem da segunda aeronave, está autorizado, reporta o táxi, voo no 8504. Voo no 940, pousado Guarulhos, nível de voo 360, via posição bridge, até Zulu 16, restante conforme a rota do plano, decolagem pista no zero, mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva direita, perfil de subida da El Leda, após Leda direta, posição bridge, controle 120.8, torre 118.6, e o código é o 5414. Uma rota pós-bridge, rápido 1.6? Rápido 1.6, rápido 16, Belo Horizonte, depois trilho. 6.60 para Guarulhos, pós-bridge, rápido 1.6, Belo Horizonte, da saída da Elfra, 544, portão 01, no chão pronto. Uno 273, para 4. Para o prosseguir. Uno 273, aprovado Confins. Nível de voo 360, via posição bridge, até o 16. Decolagem pista 10. Mantém a reta até cruzar 2 até a terceira milha. Após curva direita, perfil de subida da El Leda, após Leda direto, bridge. Controle 120.8, torre 118.6, transponder 5403. Autorizado 360 para Confins, bridge, Upper Zulu 1.6, decolada 10, mantendo pro até 2000 ou a terceira milha, curva direita na saída da El, após voa Leda e após direto bridge. 5403 o transponder. 18,6 é a torre, 208 é o controle, eu vou 1,273. Deixa eu... Transponder 5403, portão 3, chama em puxa o então, 5403, o 3 chamará, 273 é 1. Além manter o 609. Além manter o 609. Além da leva, decola as 41, controle 208. 208, gato. Boa noite, Oscar November Echo, contato radar, estou para o nível 400, saída da El. saída da EL, autorizado 470. Ataque do Gol Uno 856, POB 150, alternando Salvador, 3 horas e 5 de autonomia. 5, o POB e a autonomia, por gentileza, estou um pouco baixo da transmissão. Afirmativo, o POB 150, 150, alternando Salvador, 3 horas e 5 minutos de autonomia. Gente, contém ataque com direita, causa 37, companheiro, ponto de espera, ponto, 286, altinho, turno 0 no meio, até a boa viagem, Gol Uno 856. Direita, 18-6, ajuste no 0 no meio. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Cinco meia, mantenha o ponto de espera. Aluno de decorado, 30 graus, 8 anos. Livro da colagem, gol no mesmo. Pode ficar pronto, gol 9567. 567, observa a corrida da aeronave da companhia ali, mantém a pós. Ali, mantém, gol 9567. Chanel 6259, chame Recife 1251 e alternado 13325. 251, T3, decimal 25, Chanel 6259, até a volta. Até a volta. Oscar November Eco, chame Recife 1251 e alternado 13325. 1251, alterna 13325, Oscar November Eco. Gol no 601, boa noite. Boa noite, gol no 601, contato radar, só para o nível 360, saída da EL. A da EL subindo 360, gol 160. 167, livre decolar, 120 graus, 8 anões. Livre decolar, chegou 950. Mantém o 7, decola os 48, controle 208. 208 é mais igual no 57. 85.000, quando vento, divide decolar, 130 graus, 109. 0, boa noite. Controle, boa noite, segundo 57, colando 5 carbono. O 567, controle Salvador, contato radar, cruzando 2000, gira direita e voa alerta. Direita, né? Fogou 567, obrigado. Salvador, é o 1273, pronto para o táxi, com 162, 325 Campinas. 162, 325 Campinas, táxi autorizado à direita, via Índia, quando espera no zero, chame todo mundo no 8 decimal 6, eu tinto 1016, na viagem, com 1273. Táxi via Pátio, Índia, quando lá 18-6, chama a torre 273. Comida, decola os 49, controle 208. 208, boa noite, 56. Pelo Luiz Salvador, boa noite, 56. 56, boa noite, contato cadastro, vou para o 390. Salvador 390, gol no 856. Fechou em livre aliado decolar, 1, 2, 0, graus, 8, 9. 23.0 no 0, 4. Obrigado, aliado decolar, 1, 2, 0, graus, 8, 9. Além decola no 0, 2, 7, 3. 601, chame Recife agora, frequência 1251 e alternado 3325. Agora o 251, 3325 com Recife no 601. Sem decolagem, voo no 273. Estacionamento, gol 9940, no portão 53, controle 208. 208, gol 1208, 1237. Se puder checar com a minha VV, estou um pouco baixo a transmissão. Está ali o chão para o táxi, gol 940. Vai chamar para o táxi, gol 940. Gol nível 360, viva. Vindo para o 360, gol 1273. Gol no 567, chame Recife, frequência 1288 e alternado 1260. 288-260, gol 1567, obrigado, até mais. No 856, chame Recife, frequência 1-2685 e alterna 1-2545. 2085, alternando 2545, voo no 856. Gol no 884, Mercedes chega na área e deixa para 2000 pés, o ajuste no 096. Gol 2000 pés, chega na área, sabe o que é, porta brava. Um 78, 4 horas. O... é 4 horas e quanto? Você direito via Índia, ponto espera no 0, torre 18 mil, altímetro no 0, no meio, boa viagem, gol 940. E informa que ainda está bastante baixo o transmissão. Autorizado aliado e decolado, eu estou sem graus no lugar mais. Autorizado aliado e Uno 273, chame Recife agora, frequência 1251 e alternado 3325. Gente, Recife 1251, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. aprovado 380, ponto da quatro. Santa 3197, cruzado Galeão, nível de voo 380, nível de voo 380. Via Pêndulo 10, é o mapa, restante conforme a rota do plano. Decolagem pistão 10. Vai manter a reta até cruzar 2.000 pés, a terceira milha, após curva pela direita. Perfil de subida da AEL, lenda após lenda direto para a posição bridge. Controle 1.20.8, torre 1.08.6. O código transponder é o 5421. Correto, portão 10, chame pronto. Voo 884. Controle Salvador, voo 9940. Gol 1884, prossiga. Autorizaria vamos direto para o portal de Sá, no meio da automação. Autorizado, foi de Duna, o Gol 1884. Controle Salvador, boa noite, Duna 940. Gol 940, contato radar, subiu para o nível 360, autorizado a Pro de Leda. 360, Proa de Leda, informa que vai manter aqui a Proa 210 por 5 milhas, só para evitar aqui essa chuva e depois vamos apurar a Leda. 7. Gol no 884, está livre de desvio na proa de Itape e após vem na proa de Duna, está autorizado o procedimento ILS. Após desvio para Itape, Itape Duna, autorizado ILS. Gol no 8. Vai apurando, Leda, gol no 940.